Trava. Ela sempre trava. André Cedis, o mural de Ibicoara. Só Solinho e Chavasca. Digo K, paredão. Celta Peppa Pig. B. Gabriel Cedês. Empurra o som, Gabriel Cedês. Chavasca Gravações. Ed Cedês, o melhor de Dias D'Ávila e não tem jeito. Ed Cedês. Som automotivo Dias D'Ávila. Empurrando que é sucesso, banda O Riches. Então segura que a música das mulheres independente. De segunda a quinta, ela só trabalha. De sexta a domingo, mas ela senta e trava. Ela só trabalha. De sexta a domingo, mas ela senta e trava. Trava, trava, trava, trava, trava. Ela senta e trava. Trava, isso filha, para não vai, isso mulher, ela sempre trava. Na cabeça, vem comigo na cabeça. De segunda a quinta, ela só trabalha. De sexta a domingo, mas ela sempre trava. De segunda a quinta. Mas ela senta e trava. Trava, trava, trava, trava, trava, trava. E ela senta e trava. Mas ela senta e trava. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai. E ela senta e trava. Limpe, batera, respeita. Quando você ouve esse solo nos paredões, você já sabe qual é. O Riches.